Vamos abrir a palavra em Provérbios, capítulo 31. Vamos continuar. A nossa meditação desse capítulo, e nós vamos ler nessa noite apenas um único versículo, que é o versículo de número 16, Provérbios 31, 16. Provérbios 31, 16. Diz assim a palavra: examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Eu vou repetir: examina uma propriedade ou um campo, de acordo com a tradução, e adquire-a, planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Podeis tomar assento. Aleluia. Continuando, irmãos, nossa meditação nesse último trecho do capítulo 31 de Provérbios, onde nós estamos meditando sobre prática cristã, olhando os versículos da palavra de Deus e nos perguntando, nos questionando, como, Deus, eu posso praticar isso em minha vida? Qual a relevância, qual é a importância? Como esse texto da tua palavra pode se encaixar na minha vida? Como eu posso fazer isso para a tua glória? Nós temos meditado nessa série de virtudes que a mãe do rei Lemuel falou acerca da mulher virtuosa, e temos visto, como desde o começo, as virtudes da mulher virtuosa, da mulher exemplar de Provérbios 31, não são apenas virtudes para mulheres. São virtudes do alto, são virtudes espirituais, portanto servem para ambos, tanto para homens ou para mulheres, jovens ou idosos, é para todos nós. E nesse versículo em especial, eu quero convidar você a destrinchar esse versículo aqui, a meditar nele, a dividi-lo, a mastigá-lo nessa noite, para que você saia daqui pensando, como eu posso, de fato, aplicar isso na minha vida? A situação que nós temos aqui é a seguinte: o texto está falando que essa mulher de Provérbios 31, essa mulher exemplar, é uma mulher bastante ativa. Nós já vimos nos versículos anteriores que ela tem como missão da sua vida fazer o bem todos os dias. Depois nós vimos o versículo de número 13, que ela é alguém que tem iniciativa. Ela busca lã e linho, trabalha de boa vontade com as suas mãos. Ela não espera as coisas chegarem diante de si. Ela tem iniciativa para ir atrás do que ela precisa para poder trabalhar. Nós vimos também que o trabalho que ela faz em sua vida é um trabalho de boa vontade, de bom grado. Ou seja, todo tipo de trabalho que fazemos, ou de maneira relaxada, ou com aquilo que não envolva o nosso coração, que não envolva a nossa dedicação, o nosso amor, o nosso carinho, nós não podemos esperar, colher bons frutos daquilo. Então veja, ela trabalha e trabalha de boa vontade, de bom grado, ela se envolve com o que ela faz aquilo com amor. E nós vimos como isso se encaixa perfeitamente com o que Paulo vai falar nas cartas, que o crente, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo com ações de graças, em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai. Tudo em nossa vida também deve ser de bom grado, porque o objetivo é glorificar a Deus, é agradecer a Deus pelo que Ele tem feito em nós. E nós vemos também no versículo 14, que foi a última meditação, que ela é um navio mercante. Ou seja, ela se dispõe a ir longas jornadas, ela se dispõe a enfrentar novas situações, ela se dispõe a ter novos aprendizados. Tudo isso para quê, pastor? Para trazer o que é essencial para aqueles que ela ama, para sua família em especial. Como navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Os navios mercantes eram então que embarcações que andavam em novas terras. enfrentavam situações de perigo, trabalhavam arduamente para trazer tanto o alimento básico, como também para trazer novos alimentos. Nós somos chamados, portanto, a estarmos dispostos a enfrentarmos novas situações. Ficarmos a vida inteira sempre fazendo a mesma coisa, não querendo aprender novos caminhos, aprender novos trabalhos, aprender novos ofícios. Se dispor diante de Deus para ser levado a novos lugares, para servi-lo, não ser dessa forma é ir contra a disposição de Deus. Deus quer que a gente considere que hoje nós estamos aqui, mas nós não sabemos daqui a um ano onde Deus pode nos colocar. Nós não sabemos com quais pessoas Deus vai fazer com que a gente se relacione para daquela oportunidade pregarmos o Evangelho a elas. Então todo crente tem que ser um navio mercante. Todo crente tem que estar disposto a novas situações, para a glória de Deus e para também ajudar os seus. De maneira prática, nós até tocamos aqui nesse assunto. Às vezes nós queremos enfatizar que a nossa cabeça serve para fazer uma única coisa. Mas isso é errado. Nós não podemos, por exemplo, fazer com que a nossa família passe necessidade de pão porque nós estamos dispostos a trabalhar em um único tipo de trabalho. Ah, eu sou técnico em computação, mas se eu não quiser... Mas se não tiver trabalho para mim e aparecer um trabalho de portaria, não vou para a portaria porque eu só trabalho com computador. Estudei para isso, então só vou fazer isso. A pessoa fica fixa apenas naquilo que ela quer. Às vezes Deus lhe abre oportunidades para que daquilo ela sustente a sua família. Mas a pessoa está fechada diante de novas possibilidades. Até na vida material, nós temos que estar dispostos a novos caminhos e novas possibilidades que Deus colocar. Pensemos nisso, em nome de Jesus. E nós vimos no verso 15, fazendo essa breve revisão, que ela é uma pessoa que ela tem uma organização. Levanta-se mesmo à noite, diz a palavra de Deus, para dar de comer aos da sua casa e distribui tarefas às suas servas. Ela é uma pessoa que sabia gerenciar o seu tempo. Isso se encaixa com o que Paulo diz na carta de Paulo aos Efésios. Devemos nós remir o tempo porque os dias são maus. Remir quer dizer ter o controle. Comprar, adquirir o tempo, ter domínio do tempo para que o tempo nos sirva. Ele seja o nosso servo e não nós sermos servos dele. Ela se antecipava, organizava o seu dia logo cedo. Algumas traduções falam, levanta-se ela de madrugada. Ela distribui as tarefas, ou seja, ela organiza o dia. Deus, irmãos, também quer que a gente seja assim. Imagine você que um dia que você não organiza para produzir alguma coisa, é um dia infrutífero. Paulo ele também vai dizer que, lá na carta dele a Tito, que uma vez que o crente fique ocioso, ele passa a ser alguém infrutífero. E Deus não nos chamou para tais coisas. Na mesma carta, Paulo vai dizer, Deus comprou para ser o seu povo especial, zeloso e de boas obras. Como é que um povo pode ser um povo de boas obras se não é um povo que se organiza para poder trabalhar? Não organiza a sua semana, não organiza o seu dia. Nós questionamos o seguinte, me diga uma coisa, como é que eu posso esperar que nesta quinta-feira eu queira servir a Deus se em nenhum momento eu paro para pensar, como é que eu posso servir a Ele? Vou evangelizar alguém? Vou dar um panfleto para alguém? Vou visitar alguém, vou aconselhar alguém, vou interceder por alguém. Eu estou preparando o meu dia para que eu seja edificado, para que Deus seja glorificado. Se a obra de Deus é uma coisa mais bagunçada, uma coisa mais que por acidente, a gente não pode esperar frutos que permaneçam. Os frutos que permanecem são aqueles frutos que são plantados com lágrimas, para depois serem colhidos com alegria. É o que diz lá o Salmo, que é um Salmo bastante conhecido, aquele que vai andando e plantando, a preciosa semente, chorando, colherá com alegria. Tem que haver plantio, tem que haver preparação do terreno, irmãos. Então a gente olha para esses conselhos de virtude prática que todos nós devemos ter. Todos dentro da família, todos dentro da igreja, a gente precisa ter isso. Agora hoje, no 16, isso tem tudo a ver com questão de exame, de adquirir e de trabalhar. Examinar, adquirir e trabalhar. A primeira parte desse verso 16, ele vai dizer que ela examina uma propriedade, ou examina um campo, e depois vai comprá-lo. Quais são um dos maiores problemas de vida financeira que nós temos em nossa nação? É não examinar, é não primeiro considerar, pensar, para só depois comprar. O versículo, se fosse para ser aplicado hoje e agora, na virtude de muitas pessoas aí, aliás, na vida de muitas pessoas, seja, ele primeiro compra e depois vai examinar, para ver se a compra que ele fez foi boa ou não. É aquela velha história de colocar o carro na frente dos bois. Eu compro, depois eu vou pensar, será que as prestações vão dar mesmo? Será que eu vou ter trabalho daqui para lá? Será que eu estava realmente precisando disso? Será que esse produto é de boa qualidade? Será que vai servir para mim? Será que ele vai aguentar o meu uso do dia a dia? Então as pessoas primeiro compram, depois vão parar para pensar. E olha o que o texto está dizendo de maneira tão prática. Sem necessidade de a gente fazer curso de contabilidade, curso de vida financeira, ele diz, primeiro você examina, primeiro você para para pensar, primeiro você considera, primeiro você medita. Depois disso é que você vai ver se tem condições de comprar aquele campo, de comprar aquela propriedade. Então a palavra está dizendo para nós que a gente tem que se dar o trabalho de pensar antes de tomar uma decisão de compra. Agora, amplie isso. Não somente para uma compra material. Pense que tudo aquilo que nós quisermos, queremos ter responsabilidade, a gente também tem que parar para pensar. Eu devo pensar que tipo de trabalho eu quero me dedicar. Eu tenho que pensar que tipo de casa eu quero ter. Eu tenho que pensar que tipo de amizades eu vou construir. Eu tenho que pensar quais são as prioridades da minha vida durante esses próximos anos. O que eu vou buscar em primeiro lugar? Vão se focar. O que eu vou fazer para Deus? Eu tenho que pensar e examinar com quem devo eu também me relacionar, namorar, noivar. Todas as decisões da nossa vida devem ser antecipadas do exame, meditação, pensar e pensar de novo, para que a decisão possa ser a melhor acertada possível. Agora a gente tem uma segunda situação. Pensar somente não é suficiente. Por mais que a gente medite, analise, raciocine, a gente sempre tem que levar em conta que o nosso raciocínio é limitado. Que podem existir situações que aos nossos olhos podem ser perfeitas, mas que aos olhos de Deus não vão valer de nada. Por isso que ao lado do exame, da meditação, de pensar, tem que ser acompanhado com o ato da oração. E quando eu digo oração, irmãos, é a oração livre. A oração livre de qualquer determinismo. Determinismo é esse, pastor. Uma coisa é nós orarmos dizendo, Senhor, nós pedimos isso, mas que a tua vontade seja feita e tu nos mostre o melhor caminho. E eu quero isso, estou orando por isso e vou pedir ao Senhor até que o Senhor me dê. Você não está orando pedindo, você está orando determinando. Essa oração de determinação não vale de nada aos olhos de Deus. É que a gente sai da condição de servo e quer se colocar na condição de Senhor. Deus me dá liberdade para eu interceder, para pedir. Contanto que o amém da oração, o final da oração, seja declarando o senhorio dele, a soberania dele. Ou seja, Senhor, se assim tu quiseres, se for para a glória do teu nome, se for de acordo com a tua vontade. Vamos lembrar de um texto muito conhecido, né? Vamos ler lá em Tiago, capítulo 4, sobre isso. Tiago capítulo 4, versículo 14 ao 16, tem a ver com questão econômica, compra, aquisição, mas também pode ser aplicada em todas as áreas da nossa vida. Tiago 4, 14 ao 16, vai dizer assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a nossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desfaz. Em lugar do que deverias dizer, é isso: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou faremos aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Então ele fala, olha, toda glória, todo sentimento de orgulho, onde eu acho eu que tenho controle sobre a minha vida, isso é maligno. Isso vai nos afastar da presença de Deus. Tem gente que ainda diz assim: eu vou fazer aquilo, mesmo que eu quebre a cara, mas eu vou fazer, agora eu vou fazer. Aí eu digo: misericórdia. Aí eu digo: Deus, tenha piedade de nós, quando nós agimos dessa maneira. E a gente quebrar a cabeça, insistir em algo que não é da vontade de Deus, não é dos planos de Deus, ou não está de acordo com a maneira que Deus quer que a gente faça. Devemos colocar sempre então o Senhor na frente. Olha como o Tiago é radical e dizer: rapaz, você não sabe nem se vai estar vivo amanhã para você concretizar esse sonho. Para você dizer que vai para um lado, ou vai para o outro, ou vai negociar aquilo, ou vai construir aquilo. Hoje você é, amanhã não é mais. Só o Todo-Poderoso Deus é que pode dar um amém. Lá no livro de Provérbios a Bíblia fala que é do coração dos homens fazer os planos, mas a resposta certa vem de quem? Vem dos lábios do Senhor. É Ele, portanto, quem é o amém de toda oração, de todo plano, de tudo aquilo que a gente medita. Então, olha como o texto sagrado nos direciona para a gente fazer o quê? Pensar muito. Examinar primeiro se a tua personalidade é uma personalidade impulsiva. Trabalhe isso no poder do Espírito Santo. Submeta-se à vontade de Deus, à paciência do Senhor. Uma das manifestações do fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, é longanimidade, longo ânimo, a capacidade de manter o controle, a expectativa, a esperança, mesmo que os anos passem. Isso, por exemplo, o caso de Josué e Caleb, quando Caleb, já também quase na faixa dos 80 anos de idade, ousou dizer: tal como era a minha força antes, lá com 40 anos de idade, onde o Senhor nos prometeu que Canaã seria nossa, tal é a minha força agora, e eu vou tomar a terra que é de posse, aleluia, que o Senhor nos deu. Ali é um fruto de longanimidade, 40 anos trabalhando, suportando, perseverando, vendo seus filhos crescerem, e os filhos olhando o brilho nos olhos do pai, que com o passar do tempo não perdeu a expectativa. Deus é fiel e haveria de cumprir a sua promessa. Aleluia! Não é maravilhoso? Deus nos inclina, portanto, a isso. Pense, pense, pense e ore. Analise e ore. Jesus é maravilhoso. Jesus, ele chega também a alertar a gente sobre isso, também numa passagem muito conhecida. Vamos lá para Lucas capítulo 14, versículo de número 28 até o 33. Lucas 14, 28 ao 33, Jesus vai dizer assim: pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Verso 29. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem começarem a escarnecer dele. Verso 30, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Verso 31. Qual é o rei que, indo à guerra, a batalhar contra outro rei, não se assenta primeiro para tomar conselho sobre se com 10 mil soldados pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil. De outra maneira, estando ainda o outro longe, manda embaixadores e pede condições de paz. O interessante é que Jesus está dando essa lição sobre nós sempre examinarmos a situação, a nossa vida, o nosso coração, antes de tomar uma decisão, para a gente não se achar falhando e não conseguindo levar até o fim aquilo que a gente decidiu. Ele não está falando de comércio, ele não está falando sobre amizade, sobre casamento, nem sobre família. Ele está falando sobre o quê? Conversão. O capítulo está falando sobre a questão de eu tomar a decisão de ser o discípulo dele. E olha como ele está dizendo que nós, até no ato da conversão, eu preciso ter segurança, no sentido de eu vou me entregar a ele e eu vou segui-lo até o fim. E olha como ele sabiamente compara o ato dessa decisão com duas formas. A primeira como se fosse uma construção e a segunda como uma batalha. Ele diz, olha, decida. Quando você ser meu discípulo, você vai estar construindo uma vida espiritual. E segundo, quando você estiver me seguindo, você vai estar entrando numa batalha espiritual também. Todas as duas se encaixam. 1 Coríntios 3, Paulo vai dizer que ele lançou o fundamento, que é Cristo Jesus, e cada um de nós construímos a nossa vida sobre o fundamento, que é Jesus. É o alicerce, é a torre que está sendo construída. O mesmo Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 6, que nós estamos numa batalha e precisamos revestir da armadura para poder batalhar. Contra quê? Contra um exército também. De demônios, de principados e potestades. Olha Jesus dizendo, analisa, raciocina. Aí alguém pode dizer, vixe pastor, mas se eu tomar uma decisão para seguir Jesus, construir uma vida nele, ou para batalhar contra o mal desse mundo, ou contra o mal que há em mim, com as minhas próprias forças, pastor, eu nem vou tomar minha decisão, porque eu sou fraco, e é fraco mesmo. O que Jesus quer que você avalie é o seguinte, você não tem nada em si mesmo, mas ele mesmo prometeu, venha todo aquele que tem sede, e de graça eu lhe darei a água da vida, aleluia. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, decida. E lembre de uma coisa, quem vai ajudar você a levar até o fim vai ser eu. Aleluia! Porque quem vai ser o alicerce da tua vida sou eu. Quem vai te revestir da armadura de Deus sou eu. Louvado seja Deus. Ele nos dá graça para poder cumprir essa decisão até o final. Até o final de tudo. Pense comigo em outra coisa também. Como é importante que depois do pensar, do orar, examinou-se o campo. Vou comprá-lo, vou adquiri-lo. É hora então de agir. Não basta olhar e não ir lá comprar. E não ir lá e tomar uma atitude. Tem uma palavrinha difícil que não sei se você já ouviu. Procrastinação. O ato de constantemente adiar as coisas para amanhã. Deixa para amanhã. Deixa para depois. Hoje não. Já está tarde. Não dá certo. Estou cansado. Depois, depois e depois. Procrastinar. Já pensou a quantidade de gente que faz isso, não só na sua vida pessoal, mas principalmente na vida espiritual? Deus mandou, mas deixa para depois que agora não dá não. Não, Deus disse que era para eu ir lá, conversar, falando de tal, mas não dá certo, deixa para depois. O interessante é como a palavra de Deus também exige o ato de nós tomarmos atitudes. Depois que a gente teve confirmação absoluta que foi Deus que nos mandou, que estamos no centro da vontade dele, é hora de agir. Mas ainda assim há um outro obstáculo a vencer. É o obstáculo da negligência, da preguiça. Vai dar trabalho. Eu sei que é de Deus, mas vai dar trabalho demais. É dar não. Rapaz, o estresse, só o estresse. Só pensando. Só pensando no trabalho, eu já me cansei, Senhor. Então, Deus, tenha misericórdia. Eu quero lembrar você. Como Deus de vez em quando, falará conosco como falou com Moisés. Abra lá em Êxodo e olhe esse caso bem específico, né? Êxodo capítulo 14, verso 28. Aliás, perdoe-me, Êxodo 14, nós vamos ver o verso 13. É interessante isso aqui, é interessante a maneira como Deus dialoga com Moisés nessa questão. Olha, Êxodo 14, o verso 13. Diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temam, estais quietos, ou fiquem sossegados. Vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Analisa esse trecho comigo. Olha que interessante a maneira como Deus fala com Moisés. O povo clama a Moisés, estão vendo os soldados do Egito já chegando, irados, dispostos a matar e a escravizar novamente. Aí Moisés: não tinha muito sepulcro não, lá no Egito era necessário morrer aqui no deserto. Aí Moisés conscientizou-se que Deus mais uma vez livraria, e ele afirma, ele olha para o povo e fala: não temam, se sosseguem, vejam agora o livramento que Deus vai fazer. Olha então a convicção de Moisés. Moisés estava convicto, algum milagre ia acontecer, e ele no coração ficou clamando: Deus, faz agora o milagre, faz algo, Senhor, estamos aqui, estamos nós à tua disposição, Senhor. Por que que eu estou dizendo que ele falou isso ao povo e ficou orando, clamando consigo mesmo e com Deus? A exegese do texto 15, do verso 15. Então disse o Senhor a Moisés: Moisés, por que que você está clamando a mim? Deus não faria essa pergunta se Moisés já não tivesse orado antes. Você está entendendo? Moisés estava convicto no coração de que agora, aquela hora, era a hora do milagre. E ele estava orando que o milagre aconteça, que haja alguma coisa, que se aconteça alguma coisa, nos livra, Senhor. Mas chega um momento que Deus fala: por que é que você está clamando? Por que é que você está orando? É porque Deus é contra a oração? Não. É porque existe uma hora determinada para orar e existe uma hora determinada para agir. Para agir. Então, é como se Deus falasse: Moisés, a hora não é de clamar, porque você já clamou e eu já lhe ouvi, mas agora eu quero que você tome uma atitude, não só você, mas todo esse povo, tomem vocês uma atitude de fé agora. Aleluia! Qual seria, portanto, essa atitude de fé? É diante de uma praia, de aproximadamente, variando de acordo com o terreno, poderia chegar até quase 30 quilômetros de extensão. Por isso que o nome é Mar Vermelho, apesar de ser uma lagoa muito grande. É uma lagoa gigantesca, tanto que era apelidada de mar. Imagina você que em determinadas épocas, essa lagoa gigante, em determinados locais dela, poderia chegar a 30 quilômetros de extensão. Daqui para o Garrote é 17 quilômetros. Daqui para o Mercado São Sebastião é 15. Ou seja, você não via um fim, por isso que você se chamava de mar. Não era nem lagoa, era mar, porque era mar mesmo, não dava para ver nem o final. Então imagina você colocar um povo de entre 1 milhão a 2 milhões de pessoas em frente ao mar e dizer: podem andar, marchem. Era uma atitude de fé. Era hora de agir. Agir o quê? Dando o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo. E enquanto o povo tomava a sua atitude de momento após momento, dar cada um o seu passo, Moisés, onde ele estava, tomava também a atitude dele de estender o cajado sobre as águas para que aquele forte vento mandado pelo Senhor começasse a dividir aquela água ao meio. Você está entendendo isso? Não há desprezo em relação à oração. A Bíblia manda a gente orar. Não há desprezo em relação à questão de examinar e pensar antes de qualquer situação. A Bíblia manda a gente examinar, pensar, considerar, calcular. Mas também a Bíblia manda, faça, acha, tome uma atitude direcionada por Deus, mas tome uma atitude. Parece que a última parte dessa questão é que é a mais difícil, ação, agir, é a mais complicada de todas. Então, a mulher lá de Provérbios 31, examinou, pensou, com certeza, como mulher de Deus, orou, e em seguida, vou lá comprar, vou agir, chegou a hora de agir. Eu quero trazer uma última parte antes dessa metade do versículo que a gente está meditando. É o seguinte. Voltando para a ilustração do exame da propriedade, do campo e a compra. Já parou para pensar? Existem oportunidades na vida do cristão que são exclusivas. Exemplo delas são os dons espirituais, os talentos que Deus registra na Bíblia. Os dons que Deus quer dar a você, especificamente, a maneira como esses dons vão trabalhar em você, é uma maneira única. O dom da palavra em um não é o mesmo dom da palavra no outro. O dom da profecia em um não é o mesmo dom da profecia do outro. O dom é uma coisa única. Não é uma coisa que pode ser repetida literalmente na vida de outra pessoa. Não dá. É único, é exclusivo. Essas oportunidades são exclusivas, únicas, singular. Agora, existe uma outra grande variedade de oportunidades que não são exclusivas. Se você simplesmente não tomar uma atitude, outro irá na sua frente e agirá, e você vai ver a banda passar. Você vai simplesmente ver mais uma das outras e outras oportunidades que você já perdeu, porque você não tomou uma atitude. Eu estou falando aqui do caso da venda de um campo. Quando um campo está à venda, ele está à venda para todo mundo. Aquele imóvel lá é para quem passar, para quem chegar primeiro, para quem oferecer o melhor preço. Interessante é que o livro do Eclesiastes, ele vai falar sobre essa questão de oportunidade. E uma das coisas que Eclesiastes fala é que, independente que se a pessoa seja boa ou má, justa ou ímpia, existem oportunidades que são universais. O cara pode ser um ímpio, um ateu, um idólatra, um adúltero, um mentiroso, um sarcástico, mas ele pode saber aproveitar todas as oportunidades que lhe chegam diante da frente dele. Enquanto o cristão pode ser justo, bondoso, misericordioso, fiel ao Senhor, mas pelo defeito da negligência, do querer adiar, do medo de agir, não ter e perder as oportunidades que o próprio Deus às vezes lhe colocou na frente. Mas ele não as quis. Eu cito para você, eu acho que eu citei isso na meditação passada, daquele caso daquele rei, que de novo está me faltando a memória, daquele homem que seria rei Israel, o profeta chegou e disse, assim diz o Senhor, pega a tua aljava, né, local onde se guarda as flechas, pegue as flechas e atire. E aí ele pegou e atirou só 3 vezes. E aí Deus falou, por que você não atirou mais? Você atirou só 3 vezes, então eu vou lhe dar só 3 vitórias específicas sobre o seu reinado. Se você tivesse atirado mais, eu teria vencido todos os seus inimigos. Olha a lição que Deus quer dar. Deus está querendo dizer o quê? Que existem oportunidades que eu posso perder porque simplesmente eu não avancei. Eu não fui atrás. Deixa eu falar para você, por exemplo, em questões que envolvem talvez o trabalho, emprego. Quantas vezes alguém já perdeu uma oportunidade de emprego porque simplesmente passou uma semana indo para vários lugares. Aí no dia seguinte apareceu uma chamada para ele ir. Aí ele falou consigo, não, não vou mais porque eu já fui esse dia tudinho, ninguém me contratou, não é essa que vão me contratar. Né? Coisas mais ou menos desse tipo. Então, nós devemos ter o cuidado para ficar pensando. Pare e considere, será que não tem isso na tua vida? Será que isso não acontece com as nossas vidas? Oportunidades que Deus coloca e diz, olha, pegue, eu estou lhe dando liberdade, mas se você não agir, você não vai ter. Porque isso é uma coisa que eu dou para você, mas que outros também podem ter. Ah, parou para pensar nisso? Eu não estou falando de busca, irmãos, de riquezas, não. Estou falando de aproveitar oportunidades que o próprio Deus coloque em nossa frente e pela nossa procrastinação, a nossa capacidade de adiar para amanhã, a gente não faz nada. E fica adiando, e adiando, e adiando. Agora eu quero ver com você a segunda parte do verso 16. Ela diz, planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Sabia que é interessante que essa videira, essa vinha, né? Aliás, vinha é um campo de videiras, na verdade. Um campo de pés de uva. Olha como está associada a primeira parte do versículo. Examina uma propriedade e adquire. Examina um campo e adquire. Por que essa mulher adquiriu esse campo mesmo? Por que ela se prestou o papel de pensar, calcular e examinar, orar e depois comprar? É só para depois dizer, olha, eu tenho um campo em tal lugar. E o que, que tem lá? Não tem nada, não. Ninguém pode ter tanto trabalho para ter algo para simplesmente aquilo não ter fruto. Aquilo não gerar algo de bênção ou de benefício. Seja para você, seja para sua família, seja para a igreja. O texto está mostrando que essa mulher comprou o campo, mas ela estava pensando, eu vou comprar o campo. E eu tenho um objetivo para isso. O objetivo é que eu vou fazer uma vinha nesse campo. E eu mesma vou trabalhar com as minhas mãos, eu mesma vou plantar pé por pé e fazer uma vinha nesse lugar. Então perceba como essa mulher estava bem determinada. Ela planejou, pensou, orou, agiu, e depois de todo esse trabalho de pensar, comprar, ela diz, agora eu vou ter mais trabalho ainda, está na hora de trabalhar muito para poder colher os frutos mais lá na frente. Trabalhar. Eu não sei se a gente pega esse mesmo raciocínio, irmãos, que muitas vezes é um raciocínio do dia a dia, secular, material, às vezes a gente quer aplicar na igreja. Vou lhe dizer como é que é. Geralmente, quando uma pessoa tem uma sobrinha de dinheiro e ela pensa em trabalhar menos, sabe o que a maioria das pessoas fazem? Os que têm uma sobrinha de dinheiro? Ou ela investe em algum tipo de poupança, ou tesouro direto, né, título do Tesouro Nacional e tal, são formas de renda. Ela veste dinheiro para colher juros, tá? Rendendo. Aí ela, um dia a meta dela é só viver dos juros do dinheiro que vai crescendo, crescendo, crescendo. Já outras pessoas pegam seu dinheiro, por exemplo, e investem em imóveis. Para do dinheiro desses imóveis, do aluguel desses imóveis, ela aí também, vivendo da renda dos imóveis. Qual é o objetivo de tudo isso? É geralmente isso, né? Na primeira fase da nossa vida, a gente trabalhar muito, juntar muito dinheiro, para na segunda fase, na terceira idade já da nossa vida, a gente na velhice trabalhar menos e sobreviver dos rendimentos do dinheiro que a gente juntou quando era jovem. Então, qual é a nossa perspectiva de vida? Estou dizendo de maneira geral, tá? Se você tiver uma visão diferente, ok. Estou falando só de maneira geral. É de que com o passar dos anos, a gente sempre trabalhe menos. E de que, de preferência, a gente ajeite a nossa vida para trabalhar cada vez menos. Não é mudar de trabalho. Não é mudar a forma de trabalhar. É trabalhar menos mesmo. A nossa natureza é assim. E sabe o que, é que eu vejo aqui? É que essa pessoa, essa mulher, com certeza teve que trabalhar primeiro para ter dinheiro, para poder comprar esse campo. Mas depois que ela comprou esse campo, ela não comprou esse campo para poder alugar para outro, ou para vender para outro. Ela comprou o campo para trabalhar nele, ou seja, trabalhou para continuar trabalhando, para sempre ter algo com o qual ela pudesse produzir um fruto. Agora olha dentro da visão espiritual. Você está pensando em se aposentar da vida espiritual? Você está pensando que talvez com o passar... Não, pastor, quando eu chegar aos meus 60, 70, eu vou dar uma diminuída, o corpo está mais cansado, ok, tá, vou dar uma parada. O problema não é mudar de atividade. Ninguém é menino, tá, por exemplo, que uma pessoa de 70, 80 anos possa sair andando 10 quilômetros por dia para poder evangelizar e pregar. Apesar de que um pastor da igreja metodista, John Wesley, com 80 anos de idade, ele fazia isso. Andava 10 quilômetros por dia a cavalo para poder pregar de igreja em igreja há 300 anos atrás. Mas a maioria de nós com 70 e 80, a gente quer pendurar a chuteira e no máximo assistir o culto. Assistir o culto. Trabalhar muito para depois trabalhar menos. A perspectiva bíblica é trabalhar de uma maneira para depois trabalhar de outra, mas nunca deixar de trabalhar. De uma maneira ou de outra. Primeiro, talvez, trabalhou vendendo roupas, porque o texto bíblico vai falar das várias atividades dessa mulher. Essa mulher era igual a mulher do século XXI. Essa mulher é aquela coisa, vendia Avon, costurava, depois vendia Rinodê, vendia Foré, fazia tudo. Várias atividades para poder ajudar na renda da casa. Mulher proativa. Né? Mas um trabalho que gera um outro tipo de trabalho. Aí eu fico pensando agora, será que a gente está fugindo disso? Ou que a gente está entrando nesse mesmo linha de raciocínio do mundo? Eu vou trabalhar agora, mas eu quero diminuir meu trabalho com o passar do tempo. Com a leitura de algumas... Eu quero convidar você, vai ser numa sequência, tá? Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Aleluia. Paulo, ele vai dizer assim, ó. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que deu o crescimento. É dessa passagem que vem a ideia do termo que se é usado muito em missões hoje. Plantação de igrejas. Baseado nisso aqui. Paulo falando de que ele plantou a igreja de Corinto. Ele começou a igreja de Corinto. Se você levar a linguagem bíblica, Deus considera o seu povo, compara o seu povo como se fosse uma videira. Lá no Antigo Testamento, Israel, por diversas vezes, é ilustrada como se fosse uma videira, fosse uma planta. E agora nós temos aqui Paulo falando e ilustrando a igreja novamente como se a igreja fosse uma planta. Trabalho no povo de Deus. Trabalhar no meio da obra. Com objetivo. Com determinação. Com coragem de produzir alguma coisa. Plantar no meio da obra de Deus. Agora veja. 1 Tessalonicenses. Mais para frente, né? Avançando. E agora veja outro tipo de trabalho. Que não deixava de influenciar, de certa forma, o trabalho espiritual. 1 Tessalonicenses 2:9. Ele diz assim, ó. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Trabalhando noite e dia. Trabalhando o quê? Secularmente. Trabalho mesmo, dia a dia. Ele, no caso, era alguém que fabricava tendas. Mas nem se sabe se talvez esse aqui fosse o trabalho de tenda. Poderia ser outro tipo de trabalho. Mas ele trabalhava secularmente para não ser pesado para a igreja, para que com isso não houvesse nenhum impedimento, nenhuma crítica, e pregasse livremente a palavra de Deus. Agora veja, ainda a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, olha como Paulo é enfático nessa questão de trabalho. 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12, ele diz: e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado, para que andeis de maneira honesta para com os que estão de fora, e assim não necessiteis de coisa alguma. E nós podemos afirmar claramente, Paulo era um homem trabalhador, e ele queria que a igreja tivesse essa visão também trabalhadora, do dia a dia, e também do meio da obra de Deus. Veja agora em 1 Timóteo, vai avançando. 1 Timóteo, capítulo de número 4. Exercício, trabalho, também ele vai falar nesse tipo de linguagem para Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo na piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Eu finalizo, portanto, dizendo o seguinte: Paulo elogia o trabalho material, devemos trabalhar e nos esforçar o máximo possível para não sermos pesados a ninguém, andar de maneira honesta, procurando ter necessidade o mínimo possível. Lógico que na necessidade emergencial, Paulo também enfatiza que a igreja tem que ajudar. E ele fala do trabalho espiritual, constantemente, diário, na obra de Deus. E ele fala aqui de Timóteo, falando: olha, o exercício físico, ele tem pouco proveito se comparado com o exercício espiritual. Você vê esse povo que todo dia anda aqui na Avenida da Integração? Eu vejo, às vezes, rapaz, umas velhinhas de 60 anos, dá para perceber, né, pelo layout, né, 60 e poucos anos de idade. Hoje mesmo fui deixar minha sogra num laboratório, 5 horas da manhã, saí com ela. E umas velhinhas, rapaz, eu fiquei assim: meu Deus, eu não tenho coragem de sair essa hora para poder caminhar. E elas têm. E eu digo, não é só pelo cansaço da barriguinha, não. É até pelo perigo de ser assaltado, porque está escuro. Umas velhinhas sozinhas caminhando, rapaz, de manhãzinha cedo. E aí, finalzinho da tarde, o pessoal andando, né? Caminhando 2, 3, 4 quilômetros. Olha a disciplina do povo. Para baixar a barriga, né? Para ter saúde, ok. Nada contra isso. Mas você percebe que toda pessoa que quer criar uma rotina, ela consegue? Toda pessoa que quer criar uma rotina, ela consegue. Já percebeu que a maioria dessas pessoas que caminham, geralmente elas sempre querem andar de grupo, ou pelo menos de dupla, para quê? Para um animar o outro, né? Porque andar, às vezes, fazer uma coisa sozinha sempre é meio chato, até desanimador. Aí eu fico pensando, rapaz, o pessoal cria uma rotina e uma disciplina para exercício físico. E por que eu não posso criar uma rotina e disciplina para exercício espiritual? Leitura da Escritura. Ler a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, para chegar no céu e entender pelo menos alguma coisinha. Né? Para não ficar a boca aberta, perguntando assim: eu não sabia que tinha isso aqui não. Tinha, eu estava lá na palavra, porque leu pouco. Ah, senhor, eu nem sabia que dava para fazer isso. Não sabia porque leu pouco. Rotina e disciplina espiritual. Trabalho. E vamos trabalhar na obra, trabalhar no reino de Deus e trabalhar na tua própria vida. Você vai ser muito útil na obra de Deus. Mas antes de você ser muito útil na obra de Deus, trabalhando nela, você também tem que trabalhar em si mesmo. Um trabalho disciplinado, uma rotina diária. Eu já disse isso e repito. Uma meditação, irmãos, uma pregação dessa palavra de Deus aqui, salvo uma situação ali e acolá. Quando eu subo ao púlpito para pregar a palavra, ou em qualquer outro local que eu seja chamado para anunciar o evangelho, eu não estou falando de algo que está saindo da minha cabeça na hora. O que eu estou ministrando aqui é fruto de muitos e muitos dias de oração e de meditação durante várias e várias situações. Às vezes de madrugada, às vezes no alvorecer do dia, às vezes no final do dia, às vezes lavando louça, às vezes varrendo a casa, às vezes agora no colégio que eu estou estagiando, às vezes dirigindo, às vezes indo para a igreja, dirigindo para o garrote, sempre, em todo e qualquer momento, meditando, pensando, orando, às vezes anotando o que Deus está falando naquela hora, naquele momento, para que depois eu possa passar para você. Então, o que você hoje aqui está ouvindo da parte de Deus, não foi algo que Deus me deu agora, é fruto de um trabalho, trabalho que é um trabalho espiritual, em mim mesmo? Não! Pela misericórdia e pela graça de Deus, eu quero lhe dizer uma coisa, Deus vai lhe usar na medida do que você tem trabalhado em você mesmo. O quanto você tem se exercitado espiritualmente? Porque a mulher de Provérbios 31 é uma mulher extremamente trabalhadora, produzia frutos, por isso ela é louvada pelo seu marido e pelos seus filhos, quando eles dizem, muitas mulheres procederam de maneira virtuosa, mas você superou a todas, você é exemplar, aleluia! Eu acho que as nossas vidas têm que ser a mesma coisa. Não é que eu vou viver a minha vida comparando com a adulta. Rapaz, eu quero ser um pastor melhor do que o pastor aqui da esquina. Eu quero ser o pastor melhor do que o lá do metrópole. Não. Eu não trabalho na perspectiva de me comparar com outro. Eu trabalho na perspectiva de me comparar com a vontade de Deus. Deus, eu quero dar 100% da minha vida no teu altar. Deus, eu quero produzir o melhor, Senhor, porque Tu mereces o melhor do meu tempo, da minha força, das minhas lágrimas, do meu coração, das minhas emoções. Tu mereces o melhor, Senhor. Aleluia! Vamos nos exercitar, porque um trabalho chama outro trabalho. Obra de Deus não é a perspectiva de aposentadoria. Obra de Deus é trabalhar e trabalhar até o dia de o Senhor chamar você para a glória. O livro de Salmos diz, porque eu serei como oliveira verdejante na casa de Deus. E na outra parte do Salmo a Bíblia diz, e os servos de Deus, ainda na sua velhice, hão de continuar a dar frutos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.